entre pregadores que diziam ser profetas. E jamais cedia a conspirações antepassados, e poetas me encorajavam no poder imenso daqueles que te imitam, esperança dos maltratados. Minha jornada, tudo que tive perdi. Minha cidade natal ainda guarda vestígios de falsos testemunhos, intrigas, infâmias que hoje secas jazem sob o pó. Paixão, o frio e a luxúria. Nunca ocultei meus defeitos, fiel à tua verdade. Permiti que me humilhassem antes de pecar. Vemos os perversos naufragar. Hoje aquelas tentações são história para quem obra bem um vão sonho, e a graça